3305, livre descida para 2000 pés, ajustando 019. 2019. Campanista 4209 da Azul. Azul 4209, complete final, chame torre no 86. 86, boa. Boa, voo no 604, chama Centro Recife, 12545, alterno 2685. Chama Recife em 2545, alternando 2685, voo no 604, boa. Boa, então, 3305 autorizada, final, pista no zero. Autorizado, final 3305. Go 1076, you are clear descent to 3000 feet, altimeter set 1019. 3000 feet, 1019, go 1076. 10, vento no 70 graus, 08 nós, baixou e checou? Ainda não. 4209. Ok, ciente, reporte baixado, travado, já tem livre pouso no 0, azul 4209. A subida vai ser com curva direita, na subida da Real, transição Lida, Leda Bridge. Transponder, curva 97, 1208, ao controle. Quieto, F6747, portão 5, chama e pronto, pushback. Chama a Real, 5746747. 4209, solos 27, direita, táxi via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03, 4209. Salvador Approach, call 1076, I'll require for ILS from 810. Negative. Okay, standing by. Salvador Web 6747. 6747, no portão 05. Poxa, eu puxo acionamento. Autorizado, chame táxi, Web 6747. Chamarei, 6747. 6305, complete final, chame turno no 86. 86. 1076, descent 2000 feet. You are clear, intercept the final approach. 2000 feet clear ILS, only 1076. Go 1076. Salvador, boa noite. TAN 3305, ILS pista, 10, machado e trabalho. TAN 3305, ciente, livre pouso no 0, vento no 70 graus, 099. Livre pouso, pista 10, 3305. Uma posição de parada para o 4209? Posição 03, ok? Inicialmente mantendo da Juliette. Vai manter da Juliette, 4209. Localizer, runway 10, go 1076. 1076, complete final approach, contact tower 118.6. 118.6, so long, go 1076. Salvador, Salvador, boa noite, go 1076, ILS, runway 10, landing gear down locked. Roger, go 1076, stand by landing clearance, runway number 2 to land. Standing by, go 1076. É 303, acho, né, prosseguindo. Conforme para Guarulhos. Só um minuto, Papa, posicionamento 313, separa a seguida da El. Portando, saída da El. No quadro 209, observe o pushback do WebJet, ingresso com segurança, porta 103. Tá pessoal, com o WebJet, posição 03, quadro 209. Salve, Salvador. Salve, Salvador, boa noite, passaria do 224. 224, boa noite, número 2 para a Foca. Aguarde, prepare a subida Momo. Gente, na sua escuta, aguardando autorização, saída Momo. 6 clear to line runway 10, wind 150 degrees, 08 knots. Clear to line runway 10, go 1076. Para o táxi web 747 com 66 a bordo, autonomia 347, alterna com fim. 166 ou 066? 166. Enviado 66, táxi via Pátio Indy Alpha, ponto esperando 2186, ajuste no 019, bom voo e boa noite. Obrigado, com 619 via Pátio Indy Alpha, chama a torre 184, uma boa noite, 186, boa noite. Canal 63, 13, cópia. 303 303 Guarulhos 360 autorizado, aerovia Pelo Zulu 16, até Belo Horizonte, para o Hotel Zulu, após direto Trive, Tango Romeu Índia, Vitor Índia, Trive, após conforme rota do plano de voo, decolada 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo Romeu Índia, Delta Eco Bridge, aciona 5121, controle 120, décima 8. 360 para Guarulhos, uniforme de Lugo no meio, Belo Horizonte 3, pode rota. Saída da El, Leda Bridge, 5121, controle 208. Beto, Renamento 303, portão 4, chame pronto, pushback. Bora. Saída 224, cópia. Prossiga. Saiu 224, Juazeiro do Norte, está autorizado nível 350, aerovia Pesulou no 9 até Bangu, após direto, decolada 10 com curva esquerda, na subida Momo, transição Froti, aciona 5122, controle 120, décima 8. 747, a linha decolou no 0, vento no 40 graus no 1 mais. Gente, autorizado a linha aérea decolar, vento do vento, 6747. Direto posição Bangu, corrigindo, Up Zulu 19, Bangu, direto, pista 10 com curva esquerda, saída Momo, transição front, o transponder 122 e o controle 20.8, passarela 2224. Correto, passarela 224, na remoto no 4, chama e pronto, pushback. Contará pronto, pushback, 2224. Thank you. 6747, decolou 38, chame o controle 120, decimal 80. 2080, boa noite. Controle Salvador, boa noite, web 6747. Next guy, Juliet, confirms again. 02. 02, we'll go 1076. Leda. Autorizado, Leda. Entra em 6747. É, só no controle 2284, posição no 4, se tiver pelo menos. Então? Remoto no 4. Questionamento 313. Vai quando a nave do solo após o parqueamento à sua direita, no bang da Gol, após estar livre iniciar, chame táxi, seu chame 6313. Confirma, o passarelo corrigindo, tá remoto. 1-4 está livre, chame táxi. Chama na 6-4. Ok, thanks. Salvador, da Xanémia 313, posição 04, torcida para o chuveiro de fundamento. 313-04, aguarde, okay? Aguarde o táxi do passarelo da retaguarda. Gente, a Xanémia 313. Uma profissional 6313, que após a passagem do passarelo, a gente está ali fazendo o pushback na mesa. Afirmativo, coronel vai para o solo, após a passagem da retaguarda do embreagem da passarelo, já vai iniciar o táxi dentro de alguns instantes, após iniciar e chame táxi. Gente, após a passagem do passarelo, está autorizado o pushback na mesa, profissional táxi, passaria 2224, 113 a bordo, 4 horas de autonomia, treinando Porto Alegre. Pro B? 1-3, senhor. Bate principal, Indy Alpha, ponto de espera 2186, ajustando 019, bom voo e boa noite, passaria 2224. Repetitivo, livre táxi, pátio, reporta, vai chamar 286, ponto de espera. Obrigado, senhor, boa noite. Torre Salvador, passarela 2224, boa noite novamente, chega pro ponto 0. Passarela 2224, linha decola no 0, vento no 40 graus, 09 nós. Linha decola, 224. Linha 747, chama Centro Recife, frequência no 251, alternado no 3325. Sente, 1, 2, go, 1, confirmando alternado. 1, 3, 3, 2, 5. 1, 3, 3, 2, 5, uma boa noite, 6747. Boa noite. Passarei 2 vezes 4, decolou os 4 meses, chame o controle 120, decimal 80. 208, boa noite. Controle Salvador, passarei 2224, bem-vindo a bordo. Passarei 2224, contato radar, só me mantém em nível de voo 350, serviço de vigilância. 350 na mão, 2224. Teria alguma condição de coordenar com a gente, pra gente voar direto de destino ou 224? Não se escute, senhor. Salve, Salvador, SNM 6313. 4 horas de autonomia, 113 a bordo, alternando com fim, solicito táxi. Indy Alpha, ponte espera 2186, ajuste no 019, bom voo e boa noite, China 6303. Indy Alpha, ponte espera 186, 03, China 6303. Sente um minuto, cópia, azul 4209. Da El Leda Bridge. Do 2224, voo Juazeiro. Juazeiro da presente, muito obrigado, meu senhor, boa noite. Ah, então não se escutem, desculpa. A linha de quadro da 10, né, 313. Salvador, boa noite, eu fui 5515. 5515, acione identificação, mantém nível no 40. Vou ir na proa da posição Peluxa, mirar de descida. Ok, na proa de Peluxa, vou achar uma identificação.